E aí, pessoal, bem-vindos ao novo, mais nova edição dos Sete Jagunços da Derrota. E hoje nós vamos ter um podcast geriátrico. E eu não estou falando dos participantes da mesa de hoje. Estou falando do tema. O tema de hoje são os heróis idosos. É aquele herói que já viveu os seus melhores dias no passado, mas hoje, mesmo assim, não quer largar a labuta, né? Continua lá combatendo os vilões, mesmo com os cabelos brancos, problemas de incontinência urinária, impotência sexual e tudo mais. E hoje, nós estamos aqui, eu, Marcos, estamos aqui com o Anderson, Dãozinho, Bom te ver. o Luigi, O que é que há, velhinhos? Reginaldo, Opa, e aí? e o Yuri. E aí, beleza? Beleza. E aí, vamos começar já, sem mais delongas, até porque os heróis velhinhos não têm muito tempo a perder, né? Que já estão com o pé na cova. Vamos começar contextualizando, né? Conta aí um pouquinho sobre essa coisa de herói velhaco. Existe herói velho? Herói velho é igual herói decadente? Conta aí um pouquinho pra gente o que é isso. A cronologia é uma forma de você envelhecer o herói, né? Você dá um histórico para ele. Você vai contando a história de forma cronológica. Então, um herói é inexperiente, ele pode até ser com a idade nova também, e com o passar do tempo ele vai envelhecendo. O problema principal da Marvel e da DC, principalmente, né? É que eles não gostam muito que o herói envelheça tanto. Ele é voltado para o público jovem e acaba. Então, essa cronologia, eventualmente, ela é rebutada, né? E rebutada várias vezes. Mas uma das formas de você ter o herói mais velho, mais experiente, é usando essa cronologia, né? E até mesmo na sociedade eles não trabalham muito bem isso daí, né? Os heróis são os mais velhos da Segunda Guerra são rejuvenescidos, né? Então, assim, é difícil de aceitar o herói verdadeiramente idoso, né? Recentemente o Capitão América perdeu o soro, ficou um velhinho. Eu acho isso um barato, cara. Eu acho muito legal o herói envelhecer. O Capitão América, ele tem toda a sua história na Segunda Guerra, ficou congelado, voltou, né? Fez parte dos Vingadores. Na verdade, ele foi, acho que, o cara que conseguiu manter a equipe reunida, né? Mesmo quando os medalhões saíram, foi ele que ficou. Então, quer dizer, ele tem um histórico da Segunda Guerra mais contemporâneo. Mas chega uma hora que o meu cara tem que parar, pô. Vai ficar jovem para sempre. É até difícil de trabalhar com um herói desse jeito, com um personagem desse jeito. Porque o cara tem muitos anos de vida e não parece ter. Continua a fazer cagada, continua a fazer bobagem, é inexperiente, ou então não tem a parte social desenvolvida. O que que é isso, cara? O cara não é a realidade. Uma das poucas coisas boas de envelhecer é você ficar experiente, pô. Né? E essa é até uma das características dos quadrinhos americanos, né? Como eles são histórias que não têm começo, meio e fim, são histórias cíclicas, né? Você está sempre revisitando aqueles conceitos, sempre recontando aquelas histórias, você não tem a passagem de tempo, né? É diferente do mangá, por exemplo. O mangá normalmente ele tem um começo, meio e um fim. Então, ele tem um ciclo de vida, um tempo útil, bem definido. Quadrinhos não, quadrinhos americanos não. Você vê, desde 1938, o Superman tá por aí, ele não envelheceu. Quando teve uma evolução do personagem, que foi quando ele casou e ele já estava tendo uma outra característica, chegaram e teve o reboot dos Novos 52, então já deixou ele solteiro de novo e mais jovem, e perceberam que não foi a coisa certa. Aconteceu a mesma coisa com o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha foi um reboot dentro do universo dele mesmo. Então, parece que os próprios editores, a própria editora não quer que o herói envelheça, a não ser que seja no caso de alguma edição especial, como foi aquela série Gerações do John Byrne, né? E se a gente pensar, a própria sociedade, tirando aquele o que todo mundo conhece, né, o do Jones, aquele começo dos anos 2000, ela não tem muitas histórias assim que você se recorde nesse sentido, né, de ela ter uma continuidade desde quando ela surgiu, nos anos 40 e 50, até hoje. Ela sempre some e aparece, sumiu de novo agora no final dos 52, eu não sei como é que vai ficar a situação no Rebirth. Foi aquela fase sempre espaçada, né? Não tem uma coisa continuada, né? É como se fosse uma temática meio proibida, né? O próprio Capitão América, né, que o Reginaldo falou, ele já voltou, né? Ele ficou, acho que nem um ano, ele ficou velho, tava muito legal mesmo, ele tava adorando, ele tava sendo aquele cara do centro de comando, né? Aquele chefão lá que comandava as operações, meio que do escritório, vamos dizer assim. Ele era o cara... Ele era o velhinho mesmo. Né? Ele era acabado, ele tava... Venho de praça, meu, de boné, pois sabe? É, ia jogar dominó até tomar um solzinho até as 10 da manhã, daí ele ia pra Shield, né? Sim. Velhinho, pô. É bom isso. Esse do Steve Rogers velhinho, eu lembro que teve aquela participação dele em Dinastia M, do Bendis, que, talvez me engano, ele realizava os desejos secretos dos personagens, né? E no caso, ele aparece velho. Assim, era um desejo que ele queria envelhecer naturalmente. Na Dinastia M é ótimo também. Ele fala, não vou participar dessa porra, já vai voltar, meu. Deixa eu quieto aqui, meu. Ele só faz a... Ele não participa. Né? Se eu não me engano, em Dinastia M, eles ainda vão atrás do Steve Rogers, só que aí quando vem que ele tá lá velhinho, eu não lembro se é o Wolverine que fala, ele não vai poder ajudar a gente do jeito que a gente quer, então deixa ele do jeito que tá, que a gente vai resolver a situação sem ele mesmo. Então, nessa fase agora dele velho, o Falcão várias vezes fica querendo passar o escudo pra ele de volta, ó, volta, você é o Capitão América, ele fala, não, o Capitão América é você, agora você assume, essa porra aí é tua, e vira e vai embora, eu vou ficar aqui na minha, tô muito bem aqui velhinho, aqui com minha mulher, que também tá, não tá tão velha quanto eu, mas tá na idade boa aqui, e vamos embora, eu não sou mais o Capitão América, cansei dessa porra, eu quero ficar aqui só de boa, dando as ordens e utilizando a minha experiência para ajudar vocês. Eu não quero voltar a ser o... Tanto que ele volta, a menina que realiza o desejo, naquela hora da luta, né, ali no final da saga, que ele volta a ficar novo, mas ele não pediu para isso, né? Ele tava lutando lá numa boa com o Barão Zemo, e ela e o Korg transforma ele de volta sem ele pedir por aquilo. Ele não queria voltar a ser novo. Mas, assim, vocês, vocês gostam desse conceito de cronologia, das histórias amarradas, de uma coisa depender de outra para contar uma história, ou vocês preferem algo mais solto, sem muita amarra cronológica? Bem, eu acho que o tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? Uma questão de cronologia. É interessante porque você vê o personagem se desenvolver. E como o próprio Reginaldo colocou, não é? Às vezes você fazer com que o personagem fique eternamente jovem, ele gera um paradoxo complicado, porque se você vai evoluir, né, em termos de experiência, em termos de atitudes, então você não pode repetir os mesmos erros de antes. E o que termina não acontecendo isso nos quadrinhos, né? Às vezes você vê personagens, como no caso o próprio Capitão América, que tem anos de idade, muitos anos de idade, e às vezes cometer mesmos erros, não é? Que uma pessoa que tivesse uma experiência, né, com uma longevidade muito grande não faria. Então, assim, a cronologia, ela é interessante porque amarra as histórias, eu gosto dela, né? Mas ela tem alguns problemas, eu acho assim. Às vezes, poderia ser que você mantivesse a cronologia, mas que o próximo arco, ele não dependesse tanto do antigo, fazer arcos que fosse interdependente, mas que ele tivesse uma possibilidade para que o leitor ele não precisasse revisitar o tempo inteiro. Essa é uma posição pessoal minha. Eu tenho minha própria cronologia. Assim, por exemplo, a questão do Batman. Eu vejo como uma escadinha, por exemplo. Cavaleiro das Trevas, aí pula Cavaleiro das Trevas, aí rindo amanhã eu pulo lá para Batman Futuro, que Batman Beyond, o desenho. Na minha cabeça, assim, eu consigo fazer uma cronologia própria minha, porque eu acho que é bem melhor. Eu tenho uma opinião de cronologia um pouco diferente, assim. Primeiro que eu acho ela essencial. Assim, você pode até falar, eu gosto de determinada fase, mas eu acho que, assim, toda história, ela tem um arco narrativo. ela pode ter 3 atos, ela pode estender demais um ato ou outro, mas ela precisa ter começo, meio e fim, né? Mesmo que esse fim seja, sei lá, o Cavaleiro das Trevas, Batman Beyond, joga lá para o futuro e acaba, dá um encerramento, né? E tem que ter uma evolução, tem que ter um desenvolvimento, senão você é vazio, você não tem por que acompanhar. A tecnologia, ela é indispensável, o problema é saber trabalhar com ela. Uma das coisas que eu acho que eu gosto mais assim, de cronologia, é aquela linha que tinha em Star Wars, antes do novo canon, que ele é delimitando assim, cada evento assim, da saga. Sei quantos anos antes da Batalha de Yavin, sei quantos anos depois da Batalha de Yavin. Esse editor, assim, eu faria isso no meu quadro, no personagem, sabe? Para eu fazer um ponto zero aqui, é. Ano 1. Aí eu ia delimitando assim, pô, isso é sensacional, assim, pra boa, assim, de primeira viagem. Eu acho que um exemplo de cronologia interessante é a que foi feita no Hellblazer, na revista Hellblazer, na Vertigo, no caso. E você tinha assim, cada escritor ele fazia aquele arco, você tinha uma linha histórica dele, você percebia que o personagem estava evoluindo, mas cada escritor, ele quando estava terminando o seu arco, ele fechava, ele amarrava. Quando você tem a fase de Jaime Delano, né? Aí depois, quando ele termina, ele fechava todos os pontos para que o outro escritor não precisasse estar o tempo todo fazendo referência. Aí vem Garth Ennis, aí Garth Ennis faz toda aquela fase. Quando estava perto de terminar, né, ele fechava todos os pontos da sua história. E assim por diante, aí vem Paul Jenkins, do mesmo jeito, ele fazia as histórias e depois fechava os pontos. Eu acho que ali seria uma ideia bem interessante do que é uma cronologia, né? Que foi uma pena esse personagem ter sido retirado da Vertigo e fazer o que eles fizeram lá, né? A própria DC, ela tá sempre falando mais dela aqui, né? Quando o assunto é heróis velhos, porque ela parece, pelo menos em relação à Marvel, ela se preocupa mais com isso, né? Tanto que ela teve vários reboots, porque lá na frente terminou sendo um problema para ela. Mas, por exemplo, eu lembro de uma saga que trata quase que diretamente disso, né? Zero Hora, você vê lá a sociedade, os personagens morrendo, né? Ficando velhos e eles saindo de ação sem ter, e conscientes disso, né? Que não tem, aquele mundo não é mais para eles atuarem. E agora, recentemente... Zero Hora do mestre Dan Jurgens, né? Exatamente. É bom essa ressalva. E a outra agora, a mais recente e muito ruim, que foi a Convergência, né? Que novamente a sociedade da justiça lá, eles já estão fora de ação, estão bem velhos, tem um que está internado, ficam se encontrando esporadicamente para jogar conversa fora, e eles já não estão mais atuando, né? Acho que, inclusive, a última vez que a sociedade apareceu, eu acho que foi agora em Convergência. Depois disso, eu não sei o que fizeram com eles. Isso que é que vão fazer, né? Se vão retomar. Mas, se eu não me engano, eles têm planos para retomar eles agora no Rebuff, né? Provavelmente. Mas assim, mais planos para retomar eles com a dinâmica dos 952 ou com da antiga cronologia? Deve ser antiga, então, né? Porque 952 não existe mais, não tem mais sentido, de certa forma. Agora é no Rebuff, né? Então seria inseri-los nesse contexto, até porque dos novos 52 não pôde ser introduzido, porque foi estabelecido que o Superman foi o primeiro herói a se tornar público, né? Então, e ele só teve 5 anos de atuação. Então, tanto é que quando eles colocaram uma Sociedade da Justiça, eles colocaram na Terra 2, eles colocaram no multiverso. Eles contaram histórias deles rejuvenescidos, então o Jay Garrick novo, um Alan Scott mais novo, todos aqueles personagens mais novos, eles, naquela sociedade, eles já eram a segunda geração de heróis, porque o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha tinham sido mortos na invasão do Darkseid naquela Terra. Então, lá, ao invés deles serem a geração que deu início à era de heróis, eles eram a segunda geração. Então, totalmente subvertido o conceito da Sociedade da Justiça nos Novos 52. Você coloca aquelas imagens de Alex Ross, todos os personagens com os uniformes clássicos. Acho que até o Reginaldo, ele postou no Twitter uma foto com, acho que era de Justiça, tá lá, os Novos Titãs, a Patrulha do Destino, os Homens de Metal, os personagens clássicos, que dá uma saudade, e você olha, assim, você dá uma raiva, a merda que fizeram, assim, porque o cara tem um passado rico como esse, e de repente assim, chutar pra... Não, é assim, eu me nego. Eu li esse Terra 2 já, do Prova 52, tenho raiva disso. Mas Terra 2 é legal, viu, Luigi? Terra 2 é bem legal mesmo. O começo é muito bom. Como eu não li todo, eu li o comecinho. É. Dizem que o final, com aquele World's End, aquela partezinha final, não, já deram uma cagada ali, mas o começo é muito bom. Eu tenho um preteusismo com a sociedade clássica, eu não consigo, bicho. Pra mim, aquele não é o Jay Garrick, pra mim aquele não é o Alan Scott, pra mim aquele não é o... Enfim, eu não consigo, cara, eu sou bem resistente a isso. Assim, o melhor que seja, eu acho que o conceito original, sofisticado... O conceito original tá lá, você pega a Era de Ouro, que ela nem é, ela é depois da atuação da sociedade. Ela é depois da Segunda Guerra. Então os heróis, eles já estão já, tipo o Starman, ele tá numa clínica de repouso, eles já estão envelhecidos na Era de Ouro. E tá lá, é um puta conceito bacana, legal, joia. Mas Terra 2, eles fizeram diferente. Ela já começa legal mesmo, matando o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Acho que é o Steppenwolf, né, dos Novos Deuses, que mata eles. Então nem é o Darkseid, você vê assim, você fala, ah, nós vamos deixar a bucha lá pro final. Eu acho que era a ideia do Robson no começo. E aí começa a aparecer devagarzinho cada um dos personagens, dos integrantes da sociedade, redesenhado e com uma outra história. Não é o Jay, não é o Jay da sociedade, ele é outro personagem. Ele parece, ele tem quase assim uma personalidade do Barry, do seriado. Agora, né? A Verde teve toda aquela polêmica de ser o Lanterna Gay. Não é nem o Hal Jordan, não é nem o Alan Scott da sociedade, é um Alan Scott de uma terra paralela, cara. Então a ideia é legal, ela só não foi assim. Ela começou muito bem, muito legal, ela é bem jóia esse começo. Mas depois desanda. Depois, a hora que aparece o Batman volta, só que é o Thomas Wayne, né? Foi testado no Flashpoint. É legal Terra 2, sim. Assim, não é... Eu não sou assim, eu gosto de cronologia, mas não morro abraçado com ela. Eu acho que tem, assim, são ferramentas para você usar para ter uma boa narrativa. É a cronologia, é o legado. O legado também é legal, trabalhar, você passar. O herói, ele pode ser eterno, mas... Pô, o alter ego dele envelhece, para, tem outras prioridades, vai andar com cueca por cima da calça a vida inteira, né? Não vai assar, pô, né? Vamos agora para a nossa segunda parte do nosso podcast. A gente se propôs a pensar em alguns heróis velhos ou que já estão aí há muito tempo, que cada um mais gosta. Então vamos começar citando aí de um herói, Yuri, que você separou aí. Fala um pouquinho sobre ele, por que você gosta desse herói velhaco. Cara, eu escolhi o Superman do Kingdom Come, cara, assim, porque ele foi extremamente significativo para mim, teve uma importância muito grande. Na época que ele foi lançado, né, Superman vinha de uma época que, assim, você não tinha umas histórias tão significativas, tão importantes. Estava passando por aquele período muito marqueteiro. Eu até me lembro de uma resenha, acho que de JP, acho que se não me engano o nome do escritor era JP, ele fazia até umas resenhas para aquela Wizard da editora Globo. E ele batia muito nessa tecla, assim, de que as pessoas estavam escrevendo Superman de uma maneira muito, muito tosca, né? E quando o Superman do Reino do Amanhã, ele é publicado aqui, né, traz um personagem bastante interessante, um personagem que vem de uma certa amargura por ele tipo de existência muito além do ser humano, né? Então, ele tinha perdido todas as pessoas mais importantes da vida dele, né? A esposa, os amigos, e ele continuava vivo, né? E aquela geração, né, tinha negado ele, a humanidade tinha negado ele em prol de uma geração de heróis que eram extremamente violentos, né? E ali é uma clara referência à era dos anos 90, a era em Hinault, né? Isso. E é muito interessante, assim, eu gostava muito de ver aquilo, né? Porque era um Superman que, ao mesmo tempo, ele carregava os conceitos os conceitos clássicos, mas trazia justamente esse Superman amargurado, ele fazendo questionamentos filosóficos acerca da existência dele, né? Eu sou tão ficcionado com esse personagem, que para mim é o Superman definitivo, né? Eu comprei não só todas as versões dele Reino do Amanhã, como também essa saga da Sociedade da Justiça, que é Reino do Amanhã, os três volumes importados. É uma pena essa saga não ter saído aqui, encadernado aqui, como também toda a fase de Jones. Eu fico impressionado como a Panini não lançou isso aqui, sabe? Isso é muito bom, cara. Aí ele compra os encadernados importados, começa a pôr no display em inglês, aí fica tudo no plástico lá, bicho. Eu aposto, ele nunca nem leu. Não. Eu li, cara, eu li. Mas só que eu leio e depois coloco no plástico de novo pra poder proteger das traças, né? E de outras cositas mais, né? Mas voltando para essa questão, eu acho aquela série muito linda, bicho. Tem uma passagem e tem uns flashbacks que faz um paralelo com a própria minissérie do Reino do Amanhã, que é bem interessante. Tem uma cena lá que mostra que Lois Lane ela foi uma das pessoas que, durante quando o Coringa invade lá o planeta diário, né? Planeta Diário para matar o pessoal, né? Ela consegue resistir, mas termina sendo assassinada. E Superman chega só no momento que ela estava já perto de falecer. E a forma como ela lida com ele é muito interessante, assim, dizendo que ele não negasse ele próprio, que ele não descesse o nível de Coringa, né? Aquilo é muito lindo, bicho, aquilo é muito bonito, sabe? Porque você mostra um Superman que, diante de todas as mazelas, vê a esposa sendo assassinada, mas ele não ultrapassa a linha, sabe? Ele não ultrapassa a linha. É um personagem, assim, ao meu ver, o Superman do Reino do Amanhã, ele é simplesmente belo, assim, simplesmente belo. No quarto capítulo da minissérie original, tem a explode aquela bomba atômica e fica lá no meio lá da areia, lá, e vendo todo mundo morrer. E ele é transportado para a terra da Sociedade da Justiça, assim, e assim, ele começa a interagir com aqueles personagens, o Jay Garrick, o Alan Scott, o Ted Grant, e bem interessante essa interação, desde que ele acha que a terra dele foi pelos ares. No final da história, ele volta para exatamente na continuidade do Reino do Amanhã. É bem interessante que o Alex Ross, ele acompanha uns quadros lá que eu gostaria muito de ver esses quadros numa edição de Reino do Amanhã, assim. Eu até deixaria minha edição definitiva de lado se ficasse uma edição com essas páginas a mais, que vai mostrando Superman 10 anos depois, 100 anos depois, 1000 anos depois, uma legião. Na edição definitiva do Reino do Amanhã saiu, não foi? Eu tenho essa. Não, essa não. Não. Eu vi alguns quadros. Mas ele tem alguns quadros, mas o Alex Ross, né, da Sociedade, ele estende isso. Assim, ele vai até a Legião, assim, o Superman bem idoso, ele está na revista mesmo da Sociedade da Justiça. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos de Geoff Johns, com certeza. Mostra como ele vai sendo envelhecendo e a experiência dele vai se configurando, né? Ele casado com Mulher Maravilha, tendo filhos, assim, e esses filhos também levando o legado e tudo, ele vendo o enterro de Batman. Então isso é muito interessante, assim, um personagem que, a meu ver, é extremamente marcante, e a forma como ele foi inserido também por Jones na Sociedade da Justiça foi muito lindo, foi lindo e perfeito, cara, foi muito massa, né? Ali é o conceito clássico, né, do personagem, ali talvez o Zack Snyder deveria ter lido essas edições para entender o que é o Superman, né? E não fazer aquilo que ele... Não cometer aquilo que ele cometeu em Homem de Aço e em Superman vs Batman, né? Eu duvido que o Zack Snyder saiba sequer ler. Quanto mais ter lido o Reino da Manhã, né? Pelo amor de Deus. Tamo junto, hein, Yuri? Eu também gosto bastante desse Super-Homem, né? Eu acho que ele é o... É a melhor interpretação do personagem, assim, ele mais velho, sóbrio, ele não pode ser o Superboy, entendeu? Ele não pode ser novato, imaturo. O Super-Homem, mais do que o poder dele, é o símbolo dele, é o que ele representa. Reino da Manhã é legal por causa disso. Foi só o cara aparecer e os caras falaram: opa, deixa eu parar de fazer cagada, eu tenho que ter uma responsabilidade. É só do cara aparecer, meu. entendeu? É muito legal isso mesmo, é joia. Reginaldo, eu tava olhando aqui a página, essa do epílogo do Estado de Sociedade da Justiça, a última página é exatamente 1000 anos depois, no final de No Reino do Amanhã, que é o Clark lá no finalzinho, lá junto da... Na plateia lá, vendo a legião dos super-heróis indo aos céus. Né? Ele tá velhinho ou tá com a idade normal? Tá velhinho. Tá velhinho mesmo. Tá um caco. Velhinho mesmo. É, tá um caco. Inclusive, assim, ele tá um pouco assim, meio baixo, assim, olhando, como se estivesse olhando pro próprio leitor, sabe? E dá um sorrisinho, assim, com óculos baixos e olhando, assim, esse cara é muito bom, com uma bengalazinha. Eu lembrava dessa cena, mas eu achei no Redson do Miller, ele também não aparece ou não? Acho que não. Então eu tava confundindo, cara. É essa cena que eu tô lembrando, mas ela é de Kingdom Come, não do Redson. Tem aquela cena no Rei da Manhã que ele chega lá no bar lá que estão os heróis, todos os heróis novos, e ele, só o fato dele estar ali, quando ele dá o recado dele, quando ele sai, ficam todos eles admirados. É ele mesmo, ele voltou, ele tá aqui, ele veio chamar a gente. Eu lembro que, eu acho que era a filha do Asa Noturna com a Estelar, fala assim, meu pai me falava dele, mas eu não acreditava. É impressionante. Aquela realmente é a essência do personagem. Não, eu ia falar só mais uma coisa, assim, não vai acontecer isso nunca, mas pra mim, o Super-Homem no cinema tinha que ser o John Hamm, o Don Draper de Mad Men. Você tira a parte comedora dele, assim, ó, dele ser artilheiro, deixa ele loser, e ele faz bem loser também, bem, ele é bem legal, você vê ele em 30 Rock, em outras séries, ele dando uma de bobão, assim, é bem legal. Só que, cara, aquele cara é o Super-Homem de Kingdom Come. O Super-Homem, cara, ele não pode ser esse cara, sabe? Ele é um cara contido, cara. Ele é um cara que, assim, você vê Superman vs Batman, o Batman vem encher o saco dele e dá um tapa na orelha do Batman. Fala, sai daqui, porra. Você é moleque pra mim, meu. Eu não concordo, assim, com muita coisa. Assim, com tanto é que o Lois Clark tá aí pra tentar dar uma amadurecida no personagem, cara. Não é à toa que, assim, voltando lá pro começo, gerações do Byrne, é tão legal, cara, porque ele realmente ele amadurece os personagens. E ele chega uma hora que o herói passa, muda, é outro personagem, o legado se mantém, né? Isso é muito joia, cara. Muito joia. Tá? Eu pensei em falar de outro, cara, não do Super-Homem. Eu pensei em falar do Cable. Assim, vamos chutar o balde de uma vez. Mas assim, porque o Cable também tem todas essas características. Assim, né? Primeiro que ele é, sei lá, ele é o Nuno Leal Maia, né, meu? Ele é o cara grisalho do A característica dele é essa. Mas alguns escritores souberam trabalhar direito com ele, cara. E isso, meu, olha, quando trabalha direito com o Cable, é muito joia, cara. Muito joia. Eu vi a fase do Ladrão agora, que ela começa também pelo James Robson, tá? Ele arruma uma Lois pra ele, uma repórter, e o Ladrão tá emulando o Kirby, né, no traço, e... Puta, cara, a história envolve o Clube do Inferno, a mitologia Ascani do futuro dele, o Donald Pierce, que vai aparecer agora no Logan, aparece grande mestre da Segunda Guerra. É uma puta trama legal, cara, muito legal, cara. E ele usa, assim, pouquíssimo poder. Ele é o cara armado e até pra isso tem uma justificativa, cara, que ele é assim, ele tá usando todo o poder dele pra conter o vírus tecno-orgânico, cara. Isso é legal, porque dá uma deficiência pro personagem, pro herói. Ele não é o cara invulnerável, infalível. É muito legal essa fase, cara. Eu não vou falar muito dela, porque eu tô convencendo o conselho editorial, viu, Dãozinho? Eu acho que o Dãozinho saiu, viu? Não, ele tá aí. Acho que ele gostou da ideia. Tá, eu acho que ele saiu, velho. Acho que ele saiu. Não. Caiu. O conselho editorial, eu tô fazendo um lobby para convencer a gente a falar do Cable, meu. Que é legal, é muito legal. Essa fase que eu falei, essa que você leu também, não leu, Luigi, o Cable e X-Force? Não, eu comecei, mas eu não terminei não, Reginaldo. Deu tempo, claro. Não. Eu fiquei só com aquelas das aventuras de Ciclope e Fênix e aquele Ascanson, as aventuras de Jovem Cable, que aquilo é excelente, que é do Scott Lobdell e o Jim Ha. Não, é assim, o Cable, já começaram colocando uns caras esquisitos pra ele. A Vicieza, o Scott Lobdell, né? Depois, esse run que eu falei começa com o James Robinson, depois o Joey Casey assume. E é um puta run legal, assim, de texto e arte, muito legal. Esse outro que eu tô falando é agora recente, acho que é de 2015, acho que é. 2013, não sei, que é o Cable e a X-Force. Ele também, ele, só que agora eles inverteram a situação, deixaram ele sem poder, só com arma, e o cara tá debilitado, tá tendo visão do futuro, e arruma uma mãozinha mecânica para ele, substitui o braço biônico. Então é muito legal também, cara, porque o cara tá debilitado, ele depende dos outros. E a fórmula X-Force, assim, esquisita, né? Com o Forge, personagens questionáveis, né? E o Colosso Chorão no meio para dar uma quebrada. Mas eu vou parar por aqui, cara. Essa, eu acho que a gente tinha que falar mais detalhadamente dessas séries aí, porque vale a pena, né? Não, a gente faz um. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre o Cable, até para o Dãozinho destilar todo o seu veneno a lá Nelson Rubens. Para poder. Afinal de contas, a gente precisa de alguém para falar mal de vez em quando. Tipo aquele não li nem lerei e é ruim e tem que ter. Ei, mas uma coisa deve ser dita, assim. Cable pá, é um puta personagem interessante, porque ele nasce como uma tábula rasa, né? Que você. Um personagem que foi criado. Pelo Rob Liefeld, assim, não tem nada, tem substância nenhuma. E assim, pois é, totalmente, né? Exatamente. E ao longo dos anos, assim, vamos fazendo a construção do personagem, assim, uma construção compartilhada, né? Entre vários autores que, cara, que assim, tornam um background interessantíssimo do personagem. Como eu disse, eu tava lendo as aventuras do Ciclope Fênix. Cara, e aquilo ali é sensacional, velho. Assim, não é só o Jim Ha que salva a lavoura, não. Assim, o Scott Lobdell entrega um roteiro, porque ele acontece logo depois do casamento de Scott e Jim. Eles estão numa lua de mel, são transportados psionicamente para 2000 anos no futuro. E assim, aí no caso o Ciclope e a Fênix, eles habitam um corpos que são geneticamente compatíveis com ele. Eles são transportados pela Rachel Gray, que no caso nessa época ela é a Madre Ascani, que é tipo ela faz tipo um culto assim para reviver o ideal dos X-Men 2000 anos depois, uma era que é dominada pelo Apocalipse. E assim, o Apocalipse lá, claro, ele defende a pró-sobrevivência do mais forte e tal, e o transporte deles é feito exatamente quando estão os acólitos do Apocalipse estão fazendo um massacre no mosteiro, lá no monastério deles. E Rachel diz: olha, Scott, vocês têm que tomar conta do Nathan e tal. Assim, e no caso, eles passam 8 anos nessa continuidade criando o jovem Cable. E é sensacional, cara. Deixa eu ler até um trecho aqui pra vocês. No caso, quando o Cable ele tá lá sofrendo com o vírus tecno-orgânico tá fora de controle, e a Rachel, ela estupiada já, ela se projeta no plano astral e vai, aí fala com ele assim: ó, neste momento você possui tanto ou mais poder do que eu e qualquer outro telepata. Você é forte o bastante para captar um pensamento desgarrado a um continente de distância. Telecineticamente, você apagar uma estrela com um mero esforço consciente. Cara, o cara é muito, muito foda, velho. E assim, eu nem sabia qual era o poder dele, assim, e quer dizer, a maior parte do tempo ele tá travando uma própria luta interna para manter esse vírus que vai... Ele. No caso, o braço metal dele não é nem uma prótese, é o braço mesmo dele, o metal é vivo. Não, nem o Liefeld sabia, né, meu, qual era o poder dele quando criou. Exatamente. chutou no, que no escuro e acertou, meu. Mas aí... o legal do Cable também, ô, Luiz, é que assim, ele nem é filho da Jean, ele é filho do clone da Jean. Que, assim, é foda, velho. Os Summers são zoados demais, velho. Pra explicar isso daí, cara, o cara, sabe, o rebote do pai foi o clone da mulher que ele gostava. É assim, é muito louco, cara. Aí, não, e o fetiche de Scott, né, velho? Na época, você acho que era Chris Claremont e o Paul Smith, eles escreviam esse Scott e essa Madeline Pryor. E assim, cara, velho, era meio. Se você pensar direitinho, isso é meio doentio, porque se a mulher, o clone da ex-namorada do cara falecida, o cara não vai perceber, velho. Não, e o Scott é doente, cara. Eu gosto pra caramba, né? Não, o cara é doido. Ele é doido. Rapaz, a família Summers é a família mais doida do quadrinho, cara. Porque o cara tem Cable com a clone de Jean Grey. Tem uma filha num universo paralelo do futuro lá do. É, Dias do Futuro Esquecido. Isso, é. Aí tem, Rachel Garrick. É, aí teve um caso com Emma Frost e é piração total, velho. É uma família totalmente diferente. Eu tava dizendo pra vocês, seria muito interessante um roteirista porradeiro, porra louca, pegar esses personagens, esses caras e botar isso numa história de ação de graças, assim, num jantar, assim. Cara, botar esses caras numa mesa assim só pra conversar, velho. Era muito bom, velho. Voltando nessa limitação do Cable. Aí tem nessa mesma história, aí Rachel fala pra ele assim, isso implicará o sacrifício de outras habilidades, literalmente brigará em nível celular cada dia de sua vida pra ver a manhã seguinte. Cara, é foda, velho, é foda. E a página final, acho que é a penúltima página, que eu só sempre quis saber, porra, por que Cable? Assim, porque Cable é cabo em inglês, né? Aí o Scott, quando ele tá se despedindo do Nathan, ele disse, você será muitas coisas, Nathan. Às vezes amado e respeitado, outras temido e odiado, quase sempre incompreendido. Algum dia você será um cabo unindo o passado, o presente e o futuro. O ontem com o hoje e o amanhã. Você será todas essas coisas, Nathan Christopher. Mas saiba que jamais estará sozinho, jamais. Cara, isso é foda, velho. É foda. E Danzinho vai concordar pra mim, isso é foda, velho. O braço dele, o Luigi, que é o vírus, errando Cable and X-Force, ele. O Ford constrói pra ele um bracinho mesmo, assim, mecânico. Porque ele tá acostumado a carregar os trabucão, meu, e ele tá com o braço normal, porque ele perdeu o vírus nessa fase, cara. É bem legal o Cable, viu, meu? O Donzinho é que tá com frescura aí, meu. Não, e ele tem apelo, né? Porque quando saiu o filme do Deadpool, uma galera tava ficando louca com a possibilidade do Cable aparecer na continuação, no serviço também, né? Que tem muita gente especulando que ele possa aparecer no filme, algum tipo. Né? Ah, eu tenho medo disso, hein, meu? Primeiro que essa sequência do Deadpool já é complicada. Ainda o Cable é um herói complicado, é um personagem difícil de trabalhar, assim. Não é fácil, porque realmente ele tem o histórico complicado, ele é realmente, assim, parece um herói de ação, assim, superficial, mas eu tenho medo dessa história aí do Deadpool. Que foi confirmado, né, que ele vai participar da continuação, tanto na cena pós-crédito do Deadpool, quanto no... Já, agora o filme já entrou em produção, já foi confirmado que ele vai participar, né? Não, eu falo pra vocês, eu fico postando no Twitter, que pra mim o Cable tem que ser o Mel Gibson, meu. Sabe? Lesado, meu, assim. Pra mim tem que ser o Mel Gibson. Não vou desanimar se for outro, cara. Pode ser. Mel Gibson disse que ele não quer fazer porque esses filmes de super-heróis são muito violentos, muito mais violentos que os filmes que ele já produziu. Ou seja, não tem sangue em Paixão de Cristo, não tem sangue em Apocalipto, não tem sangue nesses filmes. Tem também o cara lá daquele... que é o Homem nas Sombras, desse filme desse ano que ele faz um cego, que é o coronel lá do Avatar. Ele também é legal, né? Mas tem que ser velho louco, que nem o Mel Gibson. Tem que ser lesado, meu. Aquele coronel do Avatar é o próprio Cable, velho. É idêntico, é incrível. O cabelo é igual, né? A cara é igual. Acho que ele nasceu. Não, cara. E você vê esse filme que ele tá fazendo, um cara cego, meu. O cara é assustador, o cara, a intensidade do cara. Assim, ele vai ser, se for ele, né? Ele vai ser um Cable legal. Cara, mas não tem jeito. Minha torcida era pra ser o Riggs de Máquina Mortífera, velhão, louco, loucaço, né? Assim, tirando pra todo lado. Ô, Reginaldo, mas se eu, salvo me engano, um dos pontos que fez o diretor do Deadpool, o Tim Miller, refutar, no caso, a sequência, foi exatamente o que o Ryan Reynolds pegou, assim, tava vetando assim, as ideias dele para o personagem que ia ser Cable. Parece que, salvo me engano, o Tim Miller queria aquele protagonista daquele Bloodline. Eu não lembro, parece que não sei o que, alguma coisa Chandler. Não, uma das coisas que fez o Tim Miller sair, que eu li, é que ele queria um filme com um orçamento maior. Ele queria focar mais na parte de efeito especial, naquela parte mais de filme de super-herói mesmo, enquanto o Ryan Reynolds queria manter a mesma linha do primeiro, aquele humor escrachado, quase escatológico, Rated R. E o Tim Miller não queria isso. E assim, quem manda no filme é o Ryan Reynolds, que afinal de contas foi ele que fez o filme acontecer, né? Ele, é claro, teve uma ajuda importantíssima do Tim Miller. Inclusive foi a empresa de efeito especial dele que fez o filme, e fez o filme a preço simbólico, não cobrou quase nada essa parte de efeito especial. Mas quem manda no filme é o Ryan Reynolds, né? Vamos dar continuidade agora, que o Cable vai ter futuramente um podcast especial para falarmos toda a vida e glória de Cable e seu criador Rob Liefeld. Eu acho que cabe um podcast conjunto, e vamos dar continuidade. Dãozinho, puxa aí o seu personagem velhaco. Eu vou bancar aqui o hipster, vou dar uma mudada nessa temática e vou citar um personagem novo e que foi publicado aqui pela Panini, acho que mês passado ou em setembro, que é o senhor Sheldon Sampson, o utópico de O Legado de Júpiter. Ele é o personagem principal dessa minissérie escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo Frank Quitely. E ele é mais uma daquelas encarnações do Super-Homem feita pelo Mark Millar, né? Essa eterna tara que ele tem no Super-Homem. Então, é a terceira ou quarta, né? É a terceira ou quarta. Nesse mundo que os caras são todos é um mundo atual, né? Os heróis são todos estrelas, eles não têm mais, não escondem, né? Eles não têm identidade secreta, então eles são uma coisa só. Aparecem em revistas, em sites, em namorando modelos, esse tipo de coisa. O Sheldon, ele é o que representa o passado, né? Ele é aquele herói clássico, ele mantém sua identidade secreta, ele quer só salvar o mundo mesmo, e enquanto os heróis novos querem usar seu poder para fazer o mundo, modificar o mundo à sua maneira, né? Quer tirar esses governantes, que segundo eles são os maiores culpados pela situação do mundo. Eles querem assumir definitivamente o poder, né? Enquanto o utópico, ele só quer... Ele é um escoteirão super-homem, né? Vai lá, tira o gatinho da árvore, salva e segue a vida, né? Então ele representa esse modelo clássico de herói no mundo... No que seria hoje, né? Se ele tivesse herói no mundo que nós temos hoje, de internet, de celular, esse tipo de coisa, ele seria aquela representação mais clássica que temos, né? O herói que já combate o crime desde muito tempo do passado, e hoje tenta manter o seu legado num mundo que não aceita mais esse tipo de coisa. Ô Dãozinho, qual que é o nome do irmão dele, que é o outro herói? É o Walter Sampson. Mas e o nome dele como herói? É Brainwave, acho que foi Onda alguma coisa, Onda Cerebral, não sei como é que eu vou. Eu acho ele mais legal que o Top, cara, porque é ele que é o manipulador, cara. Não são nem os heróis novos, os filhos dos heróis que estão querendo mudar o mundo. É ele, cara. Ele manipula o sobrinho dele, cara. Ele é assim, ele parece ter, sei lá, um pouco de inveja do irmão, não sei. Ou quer mudar o mundo mesmo e acha que tem razão, porque eu acho ele bem mais interessante que o Tópico. É que é o mesmo arquétipo do Lex Luthor. Então, mas com poder, né? Ele realmente, ele tem aquela luta que eles estão lutando, tipo um Darkseid, acho que é no terceiro ou no quarto número, enquanto o vilão tá achando que tá lutando e tá vencendo, ele colocou o cara numa, sabe, numa casinha na praia, assim, mental, meu, assim, É muito legal, cara. Não, esse poder dele, esse poder que ele tem de... Não sei explicar como funciona. É o mais legal e a forma como o Mark Millar usa esse poder dele, né? De fazer justamente isso, né? Ele tá lá achando que ele tá, numa praia, se divertindo com o cara. Ele tá sendo massacrado, assassinado com uma leva de heróis enorme, né, em cima deles, esporrando, né, sem parar. Ele sangrando ali, ele achando que tá curtindo a praia, que não tivesse nada acontecendo, né? Esse poder dele é muito foda, velho. Ele faz a mesma coisa com a esposa do Senso, né? Dá outra imagem na cabeça dela e no fim já ela tá toda empalada lá, né? Não, é uma mini muito violenta, né? Isso também é incrível, né? A violência gráfica dela é muito, muito pesada, né? Ele não alivia. Vocês estão lendo o prequel dela? Acho que é Jupiter Seiko, né? É legal também, cara. Eu ainda não li a mini principal, tá na minha pilha. Que o Anderson adora, tá na minha pilha de leitura. Ainda não li nem a mini principal, mas o Mark Millar, vocês falaram que é uma mini bem violenta, ele já tem um histórico, né? Ele gosta dessa violência gráfica, desse quase gore, né? Os gibis dele, na sua maioria, são assim. E com o Quite ali desenhando. Não, desenhando muito, cara. A arte é linda, cara. É muito legal. A fase 2 agora, ele tá escrevendo a fase 2 agora. Eu acho mais bonita que a primeira ainda, cara. A geopolítica do legado de Júpiter é que o mundo tá passando por uma crise financeira sem precedentes. Aí é bem interessante a profissão dele. Ele é um mecânico, aí parece que nessa época os carros... Não se faz mais... não tem mais mecânico desses carros. Nos Estados Unidos vira tipo uma Cuba. E ele sendo mecânico justamente desses carros, assim, bem antigos, sabe? Inclusive até a filha dele questiona isso, e cara, é muito bom aquilo. É, a forma como ele mantém as aparências dele, né? É. Ele vai esconder o que ele. A sua verdadeira face, né? E acho que os carros não tem mais motor a combustão, se não me engano, é uma coisa desse tipo. Exato, ele é um parece que tá na cena lá e tá limpando lá um carburador, velho. É isso aí. E é legal, realmente, isso, que ele tem uma filha, e um filho, né? Tanto é que o filho é que trai ele junto com o irmão dele. E a filha, agora ela tem um filhinho, que é meio superboy, assim. E é legal pra caramba também, meu. É esse desenvolvimento que eu acho que, assim, podia ter o herói congelado numa época, tipo, sei lá, o Miles Morales. Ele é o Aranha na escola, o Aranha de óculos, né? O Peter Parker de óculos, novinho. Mas, pô, meu, o Peter Parker já casou, ele tem um histórico da filha, da May Parker. Então, cara, dá pra ter as duas coisas, eu acho. Mas isso aí, de certa forma, tá acontecendo que foi uma minissérie que foi um sucesso, né? Tá indo de Guerras Secretas. No caso, o Homem-Aranha renova seus votos. Que foi a minissérie escrita pelo Dan Slott, né? E o Adam Kubert. Aí fez tanto sucesso que foi relançada agora a número 1 da revista mensal, esse do Renova Seus Votos, com um roteirista clássico do Homem-Aranha, que é Gary Conway, né? Eu só não gosto do artista, aquele Ryan Stegman. Eu acho um bosta aquele cara. Mas assim, eles, exatamente o que você está dizendo. Eles congelaram o personagem nesse tempo, porque ele é casado com Mary Jane e tem em casa a filha dele, May Parker. Inclusive, a única história do Homem-Aranha que eu tô acompanhando, porque eu não sou bem resistente ao que tá acontecendo atualmente, desde a época do Um Dia Mais. Ô Luiz, é uma coisa que isso poderia... Você pega um personagem como Homem-Aranha, que ele poderia ser você deixar ele envelhecer, né? Poderia ter inserido a própria May Parker, então, assim, uma história que poderia ter sido, que é com Miles Morales, poderia ter sido com a May Parker, sabe? Então você poderia ter trabalhado o pai, Peter, já velho, com todos os problemas, assim, de ser um cara adulto, com a filha e com problemas, que seria interessante. Mas essa constante reboot em cima dos personagens, eu acho que estraga a possibilidade criativa, né? Yuri, tu é um filho da puta, tu sabia, bicho? Tu me fizesse lembrar da pior história do Homem-Aranha, aquela potestade do Gary K. Andrews. Que ele envelhece, porra, e dá umas pimbadas com o Mary Jane e faz a... Mas aquilo é ruim demais. Radioativo dele. Eu lembrei dessa merda, né? Tinha esquecido, cara. Puta que pariu. Mas você acha, demais, cara, que o Homem-Aranha velhinho ou mais velho, cara, você acha que ele ia ficar guardando aquela... A fórmula da teia, cara, e vivendo de seguro-desemprego, meu? Não ia, cara. Ele já tinha patenteado isso daí, tava nadando na grana, meu. Com a mulher modelo ainda, cara. Você acha que o cara ia segurar uma puta de uma patente dessa, meu? Tem coisa assim que precisa desenvolver, meu. O cara tem que largar o osso, tocar pra frente, meu. De certa forma, foi o que o Octopus fez quando ele tava naquela época, quando ele assumiu o corpo dele, né? No caso, fez no caso a indústria Parker. Hoje em dia o Peter Parker tá. Eu não tô lendo, mas assim, eu vejo as notícias, ele tá tipo um Tony Stark, né? Aliás, mais rico que Tony Stark. Parece que Tony Stark tá quebrado de novo agora nessa fase. Um outro Homem-Aranha velho que eu me lembro é o Terra X, né? Que ele tá até gordinho e tal. Ele não é mais um Homem-Aranha e tal. É também nesse contexto. Inclusive a filha dele, ela tá do outro lado, do lado dos vilões. Né? É a May Parker no Terra-X? Eu não lembro, Reginaldo, não lembro o nome dela, mas provavelmente. Ele é policial ou não? O Peter é policial? Policial e bem covarde, ele não usa mais os poderes dele. Não, ele ficou a cara do tio Ben, né, meu? Dá pra Exato. Estranhar cara... essa história aí, meu, de quem ele é filho, hein, meu? É. Aproveita e já puxa teu personagem aí, Luigi. Olha, eu queria falar um pouco só do Bruce Wayne, de Batman Beyond. Eu acho o personagem sensacional, eu acho que é uma das melhores encarnações do Bruce Wayne. E assim, eu não queria falar especificamente de um episódio, que é aquele da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho que é o episódio 13, chamado Epílogo. Cara, é sensacional, porque ele se passa 65 anos no futuro, e no caso, 15 anos depois que o Terry McGinnis assume o manto do Batman. No caso, assim, é contextualizado na história que quando o Terry começou, ele tinha 16 anos e nessa história ele está com 31 anos. E o Bruce já bem mais velhinho do que na série original. E, cara, é aplicado um retcon, essa história é escrita pelo falecido Dwayne McDuff e o próprio Bruce Timm. Que, no caso, o Terry... de certa forma, ele é filho do próprio Bruce. Caso, na história, o Bruce ele tá com problemas renais e tá precisando de um transplante que os rins dele sejam clonados. E o Terry, ele faz o teste e, assim, ele tá 100% compatível. O Bruce, ele estranha. Aí ele estranha, ele vai atrás da verdade, fica puto com o Bruce, achando que ele teve alguma coisa com a mãe dele, mesmo ele velhinho e tal. E assim, não foi isso, ele vai atrás da Amanda Waller, também velhinha, e a Amanda Waller disse que pegou o DNA dele, implantou no pai dele, e assim, o material reprodutivo dele, os espermatozoides, simulariam o material genético do próprio Bruce. Tentaram replicar a tragédia, que no caso, anos antes do pai do Terry falecer, ele contrata um assassino, que eu não lembro qual é, acho que é o Fantasma Cinzento, ele também já velhinha, para matar o que era uma mistura de Fantasma Cinzento com um ceifador. E ela desiste de matar, e assim, anos depois acontece a tragédia naturalmente. A Amanda diz que eu acho sensacional. Batman não é só genética, é também tragédia. E assim, é como se fosse o destino chamando por Terry. E o Terry tá puto da vida, achando que foi manipulado. E a Amanda diz: olha, Bruce é foda, mas ele tem um coração bom e tal. Aí ele mostra lá um flashback, a Liga lutando contra aquela Gangue das Espadas, e tem uma personagem que acho que é a As. Ela é uma telepata bem forte, nível Fênix, e o Batman diz: eu vou lá, eu conheço ela, eu resolvo. Aí a Amanda: você sabe que você vai ter que matar ela, né? Aí toma o dispositivo, ele coloca lá no centro de utilidades, e aí quando ele vai chegando lá perto dela, aí se você vem me matar, ele diz: não. Aí eu sabia que você não ia me matar. Aí ele pega e joga a arma lá que a Amanda deita do lado dela. Aí você sabe que eu tô morrendo, ela tá com um tumor na cabeça. Aí ele pega e segura a mão dela. Cara, aquilo é muito lindo. Ele espera, ela não queria morrer sozinha. Ele fica lá até o final. Aí depois dessa cena, o Terry se sensibiliza e volta lá pra Batcaverna. E antes disso, a Amanda diz: olha, se você quer ser um Batman melhor que o Bruce, tome melhor conta das pessoas que você ama. Cara, aí ele vai lá, o Bruce lá, velho ranheta, chato pra caralho. E assim, ele vai lá, dá o remédio dele lá e tal. Aí o Bruce chega lá, aí ele diz: pô, você devia ter avisado, eu fiz uma sopa aqui, esfriou e tal. assim, coisas de negócio de pai chato mesmo e o filho, sabe? E aí, cara, e acaba o episódio, pô, no caso é a última história desse Batman do futuro. É sensacional, cara. Todo esse universo animated, né, da DC, o teamverso, né, do Steam, do Paul Dini, ele é sensacional. É, começou lá com o Batman Animated, aí depois veio o Superman e logo na sequência o Liga da Justiça e depois Liga da Justiça Sem Limites, que o Liga da Justiça é uma sequência, meio que uma sequência direta do Superman Animated, né, e no meio disso tudo teve o Batman Beyond. E no final eles conseguem amarrar tudo. Realmente, o Bruce, qualquer encarnação desse universo animated, eu acho que a melhor adaptação do Bruce Wayne fora dos quadrinhos é a desse teamverso, né? É, todos os desenhos são muito bons. Eu nunca não acompanhei desses, o que eu não acompanhei muito bem foi o seriado do Superman. Não cheguei a acompanhar bem. Mas os outros são sensacionais. E, assim, deixou saudade, né? Marcos, eu vou mais longe. Eu acho que a DC Comics, do Team Universo e tal, eu acho melhor que a de Esquadrão. Sempre é. Pra mim, a cronologia perfeita, a caracterização perfeita dos personagens, com as indumentárias clássicas. Eu ia falar isso também, sim. Né? Inclusive, a caracterização do Bruce Wayne, meu, bate muita história em quadrinhos, sim, viu, meu? Ó, tira uma ou outra só que se salva, né? Porque realmente é excelente. Concordo plenamente. Eu acho que esse T-verso, pra mim, é muito melhor do que as próprias HQs, cara. A forma como eles conduziram a cronologia. As histórias em si são muito bem amarradas. O Superman do anima-série, no caso dele, de Bruce Timm, é maravilhoso. Que na época, quando ele saiu, ele dava de cambão, assim, nas HQs, cara. Eu lembrei de uma passagem. No episódio era da primeira temporada que o McGinnis, ele enfrenta um personagem lá que ele que é um engenheiro de som, e ele faz um atentado contra Bruce Wayne, e ele, assim, ele tem um corte na cabeça, aí coloca umas ataduras na cabeça dele, aí tem um dispositivo de som embutido que faz ele ficar como se ele estivesse ouvindo vozes, sabe? Aí ele, Bruce, não sei o que, aí eles internam o Bruce Wayne no sanatório. E aí no final ele descobre que tem esse aparelho de som. O McKinney às vezes pergunta: como é que você sabia que você não estava ficando louco? Porque a voz que eu escuto na minha cabeça, eu não sou chamado de Bruce. aí o McKinney diz: mas agora quem é o Batman sou eu. Diga isso meu subconsciente. O Bruce do Batman Beyond, cara, ele é um cara mais resolvido, parece. Sabe, assim, mais, vamos dizer assim, paz, vamos dizer assim. E, cara, eu acho, olha, eu adoro o Cavaleiro das Trevas, cara, adoro, pra mim é sagrado, não tem coisa igual, mas eu gosto mais do Bruce e do Batman Beyond, viu? Toda a construção do personagem é muito bem feita, realmente, eles souberam aproveitar, até porque... Por ser um universo mais coeso, fica até mais fácil de se manter uma cronologia. E ele não recicla vilão, cara. Isso é que é legal. Assim, quando ele faz isso, ele faz numa ocasião especial. No caso do Coringa, por exemplo. E é de uma criatividade, cara, e amarrando tanta coisa, assim, que assim, é muito, muito legal mesmo, cara. Muito, assim, qualquer pessoa que... deixar de assistir Batman Beyond porque é uma animação, porque, cara, tá perdendo muito, cara. Eu lembrei de quando eu tava assistindo agora recentemente de novo, aí eu, cara, aí sempre na época quando o Cavaleiro das Trevas foi lançado, sempre eu disse, ah, pô, Clint Eastwood poderia fazer o Bruce Wayne e tal. Aí o cara, eu passava o tempo todo, porra, esse é o Clint Eastwood mesmo, velho. Até assim, as feições do Bruce. E, inclusive, fiquei lembrando daquele filme, não sei se vocês assistiram, do Clint Eastwood, daquele Gran Torino, que é a relação mesmo, assim, do velho com o novo. Cara, é muito bom aquilo, é o velho ranheta. Não, o em Gran Torino, sim, ele tá pra explodir, cara, ele tem uma raiva interna, assim, só que você vê que ele não faz, você pensa que no final ele vai dar um tiro, né, ele vai usar a arma, não, cara, ele não, ele já resolveu isso, né? Ele tem a raiva dele ainda queimando por dentro, mas ele é contido, cara, porque ele sabe que é velho, cara, ele sabe que, assim, essa é a diferença. O Batman do Cavaleiro das Trevas, cara, ele ainda, cara, ele não se contém, cara, eu acho que fez mais mal pra ele se conter e voltar, cara, por isso que ele voltou sangue nos olhos, do que se tivesse continuado direto, cara. É, e é mais uma vez, é legal você ver nas duas situações o Bruce Wayne que a idade tá pedindo as contas, cara. O cara não aguenta, né? É legal ele ter que. O que ele tem que fazer em Batman Beyond? É hemodiálise? O McKinney descobre que ele é filho do Bruce, geneticamente, exatamente porque os rins dele falham, sabe? Não, porque imagina que o Batman é o cara que, sabe, deve se destruir, tipo, sei lá, um atleta de MMA, né? E ele ainda tem que fazer a parte do vale, né? De ser o rei da noite. Meu, o cara tá destruído, meu. O cara tem que trocar tudo, meu. Em homenagem ao nosso amigo Luiz do Vale, o membro que nunca apareceu e quem sabe um dia, se ele sobreviver até o final do ano, nós teremos ele com a participação especial dele no em algum futuro, com 7 Jagunços da Derrota, se ele não perecer até lá. Já perdi a esperança. Bom, eu vou dar continuidade, eu vou puxar um aqui que é o Justiceiro do Garth Ennis, mais a fase do Justiceiro Max. Ele consegue manter o personagem, que era o personagem da origem, aquele veterano da Guerra do Vietnã. Então ele já está com seus 50 para 60 anos e continua botando terror com os mafiosos lá de Nova York. E aquele arco com a gangue irlandesa, que é algo recorrente no trabalho do Garth Ennis, é sensacional. Ele tem um rodízio de desenhistas, né? Vários desenhistas pegaram essa fase. Se eu não me engano, o Tom Mandrake desenha muita coisa. Agora, o que eu mais gosto é o Goran Parlov, né? Ele vem nas duas partes que aparece o Barracuda, que foi o vilão dessa fase que deu mais trabalho para o Justiceiro. E você vê que ele, apesar de estar cansado, apesar de estar de saco cheio de tudo aquilo, ele já vem fazendo aquilo há muito tempo. Os próprios mafiosos acham que ele já não é mais essa coisa toda, porque ele está velho, ele vem fazendo aquilo já há muito tempo. Mas você vê que aquilo é algo próprio do personagem. Ele vai continuar combatendo a máfia até ele morrer, até alguém matá-lo ou ele acabar morrendo por qualquer coisa que seja. E ele não vai parar de jeito nenhum. Mostra toda a maluquice do personagem. Frank Castle é um psicopata, ele é maluco. Ele simplesmente pegou ele usou uma desculpa para poder fazer o que ele gosta. Ele se mantém em guerra. Apesar de eu querer focar mais nessa fase do Garth Ennis, nesses encadernados que estão sendo publicados agora, do Justiceiro Max, que a Panini está publicando, que é o Jason Aaron, isso fica muito claro. Que ele realmente usou a morte da família como uma desculpa para continuar em guerra, que é aquilo que ele sabia fazer e aquilo que ele gostava. E, assim, eu acho que o personagem, na maioria, muitas vezes é um personagem raso, você não vê muita profundidade, o cara é só um porra louca que tá matando os bandidos, não tem essa profundidade toda, mas o Garth Ennis, ele conseguiu dar essa profundidade pro personagem, e essa fase Max dele é excelente. O meu arco favorito dessa passagem do Ennis é aquele A Longa e Fria Escuridão. Eu acho sensacional, aquele final, cara, que a filha dele, cara, a pequenininha, e assim, ele pede pra irmã dela, a irmã da Chloe O'Brien, cuidar dela e nunca revelar que ele seria o pai. E assim, e antes dele deixar a guria, ele passa um tempo com ele num hotel de estrada e, cara, ele vai dirigindo, voltando pra acho que pra Nova York. Aí tem essa passagem, ele diz: dormi o dia seguinte inteiro e a maior parte do outro. Aluguei um carro e segui para o leste. Até lá as notícias saíram, milagrosamente. Bebê desaparecido aparece na porta de casa, parentes aliviados e tudo mais. Aí ele: eu gostava da O'Brien? Ou me enganei apenas para me convencer da resposta desejada pelo ser humano que eu já fui? Aquele era o verdadeiro problema. Muito além de ser encontrado por algum idiota como Barracuda, não importa para onde levasse a Sarah. ou que tipo de vida tentasse construir com ela. Um dia eu iria ler o jornal ou assistir o noticiário e ver que algo precisa ser feito. O sol se escondeu atrás de mim, o último raio apareceu congelando no horizonte, e então tudo se tornou negro. Dirigi pelas sombras da América, através da noite, através do frio e da escuridão, e transformei a minha vida. Puta que pariu, meu amigo. É aquela coisa, por mais que você não goste do estilo do Garth Ennis, você não tem como negar que história de guerra ele sabe fazer. Na verdade, a maior parte da obra dele é isso. Eu acho que a única coisa que foge, que é boa, que foge um pouco desse tema, é o Preacher. Porque todo o resto que ele fez, que é bom, que é digno de nota, é basicamente história de guerra. E toda essa parte da máfia irlandesa, ele mistura também com a máfia russa. Ele sabe fazer isso muito bem mesmo. E assim, foi aquilo que a gente falou. Ele envelheceu o personagem, ele manteve o personagem com a idade que ele deveria ter se as histórias em quadrinhos fossem feitas dessa forma. Então ele já tá no final dos 50, começo dos 60 anos, ele tá enfrentando todas as dificuldades que uma pessoa dessa idade tem, mas o cara é justiceiro. Então ele bota pra lascar nos mafiosos e não tá nem aí. Ô Marcos, a Panini prometeu, depois que terminar de publicar a fase do Jason Aaron, ele disse que vai publicar essa fase do Frank Max. Tem que cobrar, cara. Esse material é sensacional. São 10 encadernados. E valeria muito a pena, porque é um material muito bom. Saiu aqui na, se não me engano, na Marvel Max, né? Ele acho que começou na revista do Demolidor, se eu não me engano, e depois passou pra Marvel Max. Paladinos Marvel, não a fase do Garth Ennis nele? Não, eu tô dizendo a fase Max. Tá. Né, que ali ainda é a fase Marvel Knights, que ele puxava para mais um humor negro. Então, assim, a fase Max, se eu não me engano, começou na revista do Demolidor e depois passou para Marvel Max. Então, ela foi publicada toda aqui no Brasil. E, só que foi publicada em forma de fascículo, né, na revista mensal. E vale muito a pena esse material encadernado. É um dos melhores trabalhos é o melhor trabalho do Ennis no Justiceiro, na minha opinião. Melhor do que a fase do Marvel Knight, que já saiu encadernado aqui no Brasil, tanto pela Panini. A Panini lançou aquela primeira maxi-série da volta dele, né, que é aquele Bem-vindo de Volta, Frank. E a própria Salvati, nessa coleção, na primeira fase daquela coleção de capa preta, também já publicou aqui no Brasil. E o Justiceiro, ele é o personagem que, acho que de todos, pelo menos na minha cabeça, né, desses personagens das grandes editoras americanas, os principais, assim, ele é o único que só aceita ele nessa idade, né? 50, 60 anos. Ele não é um cara que se consegue imaginar essa atuação dele, um cara novo, né? 20, 30 anos. Na série ficou incrível, mas na série ficou mais um cara, aquele cara louco, né? Louco, um cara de doido, querendo matar todo mundo, né? Esse ser mais velho, aquele ranço de guerra e da morte da família, eu acho ele muito mais interessante, né? Aquele cara que tem aquele peso em cima dele, não só o peso da idade, mas o peso de tudo que ele viveu, né? Que não fica bom se ele fosse o personagem mais novo, né? Tem que ser aquele cara velho, aquele cara bem amargurado, que já viveu muito, já não tem mais esperança de nada, meio quase que um suicida, né? O Garth Ennis, ele tá produzindo atualmente com Goran Parlov. Faz um tempinho que eu não vejo notícia disso. Mas assim, ele tá produzindo uma série de Justiceiro, em casa do Frank, na época do Vietnã. Caso que a gente tem um vislumbre disso naquele arco do Vale Forge, aquele primeiro, aquele Nascido para Matar, né, que saiu na Marvel Max. E uma coisa que eu queria muito que a Panini publicasse, que aquilo ali é sensacional, o do Nick Fury, aquele do Fury Max, é uma Max série em 12 edições, também Garth Ennis e o Goran Parlov. Cara, eu sou muito fã desse Goran Parlov. Desculpa aí os fãs do Frank Quitely, mas assim, hoje em dia é meu artista favorito, assim, o Goran Parlov. Eu sou fã daquele traço dele. E o cara é bom de desenhar personagens idosos. Ele desenhou o Starlight, do Mark Miller, que é tipo uma versão idosa do Flash Gordon. O cara é muito bom, assim, eu recomendo muito, assim, que os leitores procurem no Comixology Sempre no Comixology. No caso, o Fury Max dele, que é uma minissérie em 12 edições. Cara, é muito bom aquilo ali, que ele vai passando uns conflitos armados que o Fury tomou nota, assim, no caso em Cuba, no caso na Nicarágua, cara, e assim, no Vietnã, tem participações especiais do Frank Castle, do Barracuda. Aquilo é material sensacional. Pra mim, eu acho que é a melhor história do Nick Fury. A Panini tá devendo isso, não publicou ainda. Tem que puxar a orelha da Panini. Bom, já que você falou sobre o Goran Parlov e falou sobre artistas, vamos emendar isso com o tema do nosso podcast. Diz aí, Luigi, qual o autor da velha guarda que ainda está em atividade, aquele velhinho que ainda está produzindo, que você gosta e que quando fala assim, ó, parei, não quero mais saber dessa porra, não é mais minha praia, vou curtir a vida, que vai deixar saudade. Puxa aí um desenhista, um escritor que você da velha guarda que ainda tá produzindo coisa boa. Cara, eu não sei se ele já é sessentão, assim, mas ele, pela aparência dele, eu acho que ele tá encaminhando pra... Eu acho que é o Kurt Busiek. O material mais conhecido dele é o Marvel, mas assim, ele tá escrevendo até hoje o Astro City, que é sensacional, que é de super-heróis, assim, ele faz uma releitura de heróis da DC, da Marvel. E assim, a Panini tá publicando, é um material de altíssima qualidade. Eu já vi esse burburinho pelo Twitter que o Kurt Busiek pode vir assumir Super Sons, né? Por causa da revista do John Kennedy e o Damian Wayne, né? Aí, cara, eu acho que tudo que o Kurt Busiek escreve eu vou atrás, que é infalível. O Anderson também. Ele vai atrás, nem que seja pra falar mal, mas ele vai. Ele tem tá com 56 anos. Mas essa revista aí do Super Filho, ele já vai sair agora, né? O projeto, ele foi botado em pausa, né? Eles parece que eles estão pra fazer, segurando um anúncio aí. E assim, galera no Twitter aí, o Kurt Busiek vem publicando umas imagens de Superboy, do Demi. Assim, a galera parece que tá suspeitando isso aí, e justamente também porque esse Rebirth tá tendo uma reaproximação desses autores aí. Aí quem sabe, né? Uma surpresa aí, eu acho que é uma boa pedida. Eu gosto do Busiek, mas eu acho ele bem irregular. Ele tem umas histórias muito boas. Marvels é um bom exemplo disso. Ele, a passagem dele pelos Vingadores com o Pérez é legal, pegou bastante coisa antiga, né? Ele refez muita coisa interessante, mas assim, tem algumas coisas dele, eu acho Astro City dele sensacional, tô lendo o que tá saindo aqui pela Panini, é muito, muito bom mesmo, mas eu acho ele bem irregular, Identidade Secreta, e assim, não é essas coisas todas. Ele... a passagem dele pelo Superman eu também achei fraca. Não, a gente imaginou bem mais dele. Cara, peraí. Eu perdi o filamento. Tu falasse mal de Identidade Secreta, cara. Tu não gosta daquilo, velho? Não, pelo que a gente esperava, não é achei muito chato. Essa coisa toda, não. É, Reginaldo, me ajuda aí, Reginaldo. Cara, eu também não sou muito fã, não, de... eu gosto. Tchau. Ei, vou embora. Eu vou defender. Ajuda aí, eu gosto daquela história, cara. Aquela história bem desenhada e fora que e muito bem escrita, assim. Eu gostei daquilo, cara, ali, cara. Aquele finalzinho lá com a família lá do Super lá, cara. É bonito aquilo. Lindo, perfeito, porra. Cara, eu gosto das histórias do Super-Homem, da parte super, cara. Pra mim, quando começa com muito drama, cara, começa a me dar me cansa um pouco, cara. Eu, assim, não... Eu gosto de Identidade Secreta, é legal, sim. Mas, por exemplo, eu gosto mais de Red Sun, né? E o All-Star Superman. Então, assim, não é minha preferida só, mas é boa, assim, claro. Eu vou aproveitar que eu falei dos Vingadores, então eu vou puxar um autor das antigas, que ainda está produzindo, apesar de bem menos hoje em dia, que é o Pérez. O cara, ele é um monstro desenhando, ele escrevendo, não acho, ele não é tão competente quanto desenhando. Eu estava relendo algumas histórias que ele fez para a Mulher Maravilha, e tem algumas coisas que realmente é chato, apesar de ele ter puxado toda aquela parte da mitologia que o Azzarello explorou isso depois também, refez nos 952. Mas assim, desenhando, o cara é um monstro. Eu tava escutando o podcast do Confins do Universo, a entrevista com o Marcelo Campos, ele falando, quando eles trabalhavam lá na Art Comics, que aparecia alguma página do Pérez que eles precisavam retocar para poder caber, né, no formatinho, que eles falaram que não, que vinha num formato diferente, eles tinham que retocar, todo mundo fugia de retocar as páginas do Pérez, porque o cara era extremamente detalhista, ele continua, continua fazendo isso. Ele, talvez a última edição assim, que eu lembro de ter lido dele, coisa mais recente, mas que ele dedicou todo o poder dele ali, foi no Liga da Justiça e Vingadores, que é impressionante. O cara conseguiu, numa minissérie em 4 edições, colocar todos os personagens que já passaram pela Liga e pelos Vingadores nas páginas, escrita pelo Buzzier, né, que a gente falou agora há pouco. E assim, o cara é impressionante, o cara é um monstro. Ele... Se não me engano, parece que ele tá cego de um olho, né? Parece que ele é diabético, parece que tá com problema. Eu vi algumas fotos, tá com um tapa-olho, né? É, ele tá com um problema. Ele teve no Brasil recentemente, o Dãozinho teve a honra de tirar uma foto ao lado dele. Eu soube que o Dãozinho queria tirar uma foto, ele fantasiado de Supergirl e o Jorge Pérez segurando ele no braço, mas eu não sei por que ele não conseguiu fazer. Faria com o maior prazer, quando apostar. Foi em 2013 que ele teve aqui. Ele teve no FIC, né? E assim, o cara é um monstro. Ele é impressionante. Talvez por esse problema de saúde ele não esteja trabalhando tanto. A última coisa que eu lembro dele fazendo no mainstream, pelo menos, né? Foi no comecinho dos 952. Ele foi responsável pelos roteiros da Action Comics, não, da Superman, né? O Morrison ficava na Action Comics, ele ficava na Superman. Ele ainda fez alguma coisa daquela World's Finest, né? Que era a poderosa com a caçadora. Mas aí teve briga com a DC, para variar. A DC consegue afastar todos os autores consagrados da editora. Eu confesso que eu não sei o que ele anda fazendo hoje em dia, mas o cara é um monstro. Cara, pode nem parecer que ele seja tão velho, mas ele fez esse ano 60 anos, que ele tá aí no mercado desde o final dos anos 70, né? Que é o Romitinha, né? O John Romita Jr. Ele agora tá alguns anos já na DC, né? Ele pegou a mensal, inclusive, há 58, 59 anos, ele tava desenhando a mensal do Superman. E agora ele tá nessa grande desastre do Batman, né? do Snyder. E assim, ele sempre tinha leito mais final dos anos 80, 90, consegui perceber a evolução do traço dele, né? Como o traço dele mudou, e ele ficou. Ele não seguiu essa tendência, né? De muitos artistas vão ficando velhos, vão partindo mais com um traço mais cartunesco, né? O próprio John Byrne tá assim, porque ele faz, você vê que ele tá dando uma puxada mais cartunesca. Ele não tá ainda nessa pegada, ele tá bem fiel ao seu traço, ainda tem dado algumas modificadas, às vezes meio exagerado. É um cara que gera muita polêmica, né? Ou você gosta ou você detesta, não tem muito meio termo, mas eu adoro assim, o traço dele. Ele combinou, assim, não achei que ficou tão bom na proposta do Superman, mas nesse do Batman, agora tá saindo lá fora, é sensacional. Ele se encaixa perfeitamente com o personagem, mesmo sendo do roteiro do Scott Snyder. E ele mudou bastante o traço dele de quando ele começou. Eu lembro do traço dele no Homem de Ferro. Você pegar o traço dele no Homem de Ferro e pegar o traço dele no Homem Sem Medo, né? Do Miller. E da Anne Nossa também. A fase Anne Nossa, quase toda ele desenha. Eu acho que é exatamente nessa fase aí. Acho que ele desenhava paralelamente. Era o Demolidor e o Homem de Ferro, aquela Guerra das Armaduras 2. Que o traço dele começa a ficar um negócio mais marcante, mais estilizado mesmo. Massacre de Mutantes é antes disso? É antes disso, não é? Massacre de Mutantes, que ele também desenhou. Ali ele já tava com aquele traço... Acho que é antes. Antes, né? Ali ele já tava com esse traço mais parecido assim, com o que ele tem hoje. É, mas assim, eu acho que foi determinante mesmo. Eu acho que foi na fase Demolidor, que ele já tá soltando a mão mesmo, assim. Cara, é foda. Eu vou estar logo cantando a pedra aqui. Eventualmente a gente vai trabalhar Demolidor e Ian Nossant aqui. Cara, material altamente subestimado. Vale um podcast. Reginaldo, puxa aí o teu autor, o teu velhaco que... Ah, cara, eu dei uma pesquisada assim. Eu achei que o Mignola fosse mais velho. Ele tem 56 anos só, cara. que é a idade do Morrison, por exemplo. Porque o Morrison é garotão, né, meu? Mas eu acho, cara, é assim. O Morrison, as drogas e a magia do caos conservam o corpo dele. Estão conservando ele, né? É verdade. Mas eu acho assim, cara, nem tá trabalhando mais tanto, mas. Cara, eu acho que a hora que o Alan Moore for pro inferno, né, o cara vai pro inferno, né? Não vai pra outro lugar. O cara é mago. A hora que ele for pro inferno, né? Puta, cara, eu vou sentir muito, né? Muito, cara. Porque é assim, realmente eu acho que ele é incomparável, cara, os quadrinhos. Assim, não tem cara igual, né? Assim, e nessa que a gente tava procurando, tava pesquisando, tava, eu falei, cara, eu, mesmo que ele não tá trabalhando mais tanto, ou nada mesmo, assim, mas puta, cara, o dia que. Ó, não quero nem pensar, meu. Tristeza mesmo. Ele anunciou a aposentadoria dele dos quadrinhos pela 18ª vez, né, esse ano. Não aposenta nada, cara. Ele aparece aí com pseudônimo e faz alguma coisa. Acho que agora vai. Você acha que ele tá no bico, né? Não, digo assim, de parar. Eu acho que ele não tem mais saco, não, né, pra fazer quadrinhos. Eu só não sei se ele vai enveredar pra essa parte de literatura, né? Porque ele escreve um livro a cada 300 anos, e quando escreve é 1 milhão de páginas, não sei se ele vai virar um tipo New Game, né? Viver disso, mas eu acho que agora ele. Chora, vai. Agora qual, ele a idade do, aluno? Puta, cara, eu não vou. Acho que é 63 anos, é 62. Parece que temos 80, né? É, mas esse tá judiado, velho. Esse é a magia atacou, meu. Não é? É a barba. 62. Ah, 62 é novo pra caramba, cara. Assim, mas ele realmente tá bem, né? As fotos que a gente viu lá, nós conversamos, cara, ele tá um caquinho lá na garagem dele, fumando escondido, meu. Puta, que dó, meu. Coitadinho. O aniversário, ele vai completar 63 anos agora, em quarta-feira, 18 de novembro. Então, aquela vela que ele tava fumando era disso, meu. É toda a idade dele. Maconha pura ali, viu? Não, ele tá ele e o George Martin, que o George Martin também tá novo, mas ele aparenta ter o dobro da idade. Que eu ainda acho que o George Martin morre antes de terminar os livros do. Então, vamos lá, Yuri, finaliza aí. Diz aí um autor velhaco pra você. Rapaz, antes de finalizar, Luiz colocou aqui na pauta uma heroína idosa que a gente esqueceu de colocar. Eu vou citar só rapidamente, pra gente já tá no final. É a Mulher Maravilha do Reino do Amanhã, bicho. Acho que ela seria a representação de uma heroína idosa que, ao mesmo tempo que ela mantém a beleza dela, porque ela é imortal, né? Mas depois ela envelhece, depois quando ela nega a imortalidade para viver com o Superman, mas seria um personagem que depois a gente pudesse discutir. Bom, com relação aos autores, né, ou desenhistas, eu ia citar a Trindade inteira, bicho. Assim, eu ia citar a Trindade inteira. Eu ia citar o Alan Moore, que Reginaldo falou, né? Eu acho que o Alan Moore, cara, eu vou sentir muita falta dele, cara. Mas muita falta mesmo, assim. Para mim, ele é o The Best, com os seus erros, com as. Ele só teve, para mim, ele só teve acertos. Pode ter uma história que a gente não gosta tanto, mas ela não deixa de ser boa, sabe? Não deixa de ser agradável. Fora o Grant Morrison, que eu acho que considero também fazendo parte dessa Trindade, mas está com 56 anos, mas como você disse, eu acho que o uso de substâncias alucinógenas terminaram conservando ele. E o Neil Gaiman, cara, ele já está com 56 anos também, mas é um autor, cara, que tudo que ele escreve eu gosto demais, cara, gosto bastante. Eu ia citar um autor autoral, no caso, Joe Sacco, não é nem do universo de super-heróis, mas ele faz uns quadrinhos muito interessantes, principalmente desses estilo quadrinho jornalístico, né, de romance de guerra, mais ou menos. Acho que o Joe Sacco é um cara que eu gosto muito da narrativa dele. Eu nunca li nada do Joe Sacco, mas sempre falo muito bem, e é uma das coisas que ainda estão na minha lista de leitura. E falando em lista de leitura, vamos para as indicações de quadrinhos, de heróis velhacos, ou até desses autores velhos que estão fazendo esse material mais novo. Deixa eu começar. Eu separei a Era de Ouro, da Sociedade da Justiça, a Era de Ouro, que é escrita, é uma minissérie, escrita pelo James Robson e desenhada pelo Paul Smith. que conta justamente naquela fase lá no início dos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50, do marcatismo, que eles são forçados a se aposentar, né? Que o Congresso americano quer que eles revelem as identidades, mas eles ou eles revelam as identidades ou eles têm que parar. Então eles resolvem parar de atuar para não revelar as identidades. E toda a história gira nessa fase. É uma história, uma temática bem, bem pesada. Eu lembro que na época a DC até ficou meio assim de publicar. Fala do Homem-Hora com o vício, ele acaba mostrando o Homem-Hora como viciado nas pílulas Miraculo lá, que é a droga que dava o poder dele. E assim, é uma leitura muito boa, se eu não me engano saiu aqui no Brasil pela Metal Pesado, mas é um tipo de material que vale a pena que a Panini ou agora a Eagle Moss poderiam republicar, que assim, mostra bem aquela parte da Sociedade da Justiça, deles já um pouco mais velhos, não tanto já que a história se passa naquele período dos anos 50, anos 60. É assim, é uma das melhores histórias, talvez a melhor história da Sociedade da Justiça até a fase do que o James Robson assumiu, e logo depois o Geoff Johns pegou aquela fase longa da Sociedade da Justiça, mas já trazendo para os dias atuais. E a minha indicação é essa aí, o puxão de orelha para a Panini, tem que republicar esse material o quanto antes, no encadernado, que vale muito a pena mesmo. Eu tenho três. A primeira é Tex, que sai aqui pela Mitz, que lá tem um personagem velho, chato, ranzinza, clássico, né? Que é o Kit Carson, que é o melhor amigo dele. Ele faz essa representação perfeita, né? Aquele cara antigo, linha dura, reclama de tudo e que não gosta de quase nada, né? A segunda é uma minissérie curtinha do selo Wild Storm, que sai 2003, 2004, não sei quando saiu aqui, que é Red, do Warren Ellis, com desenho do Curly Hammer. E tem um filme, não vi o filme, e é sobre um agente da CIA aposentado, né, que só quer ficar em paz, e os caras resolvem do nada dar um fim nele, e assim, eu não sei, como eu falei, não vi o filme, mas a revista é sensacional, é uma ação desenfreada, louca, o cara é fodaço, não tem tempo pra ficar de papinho, de ficar com conversinha mole, e vai logo pro pau, mata todo mundo, o cara é um assassino e tem um final sensacional, viu? Nossa, esse vale muito a pena. É uma revista curta, então três passos ali rapidinho, porque é muita ação, muita loucura e acho que vale a pena. E por último é uma que não sa... eu acho que não saiu aqui, que é uma também, mais uma do Mark Miller, com desenho do super citado Goran Pavlov, que é Starlight, sai na Image, que é sobre um cara, um veterano de guerra. Não sei se ele é de guerra agora, ele é das Forças Armadas dos Estados Unidos, chamado Doc McQueen, que ele foi abduzido para um planeta que tinha lá um ditador, e ele conseguiu destruir esse ditador e virou um herói lá no planeta, tem estátua e tudo, depois ele volta para a Terra e ninguém acredita nele, todo mundo acha que ele é louco. E a história se passa já ele já velho, seus 60 anos, a esposa dele morre, e ele meio triste, né, que os filhos meio que ignoram ele, não, acho que ele é um lunático, não sei o quê. E aí, de repente, uma outra raça alienígena invade o planeta lá, que ele salvou, e toma tudo, e vem um pivetão novinho, de 12 anos, pega, resgatá-lo para salvar o mundo novamente. E assim, eu acho muito bonita. O Goran Pavlov tá matando os desenhos, produz muito essa questão de um cara mais idoso no mundo atual, seu papel, de uma maneira bem, bem, bem simples e bem, bem direta, sabe? Sem deixar o texto chato. Não é aquele cara que fica, mas eu sou velho, não sigo mais pra nada. Tem essa parte também, mas é tudo muito rápido, muito bem resolvido. Eu acho que se a Panini já publicou agora o Legado de Júpiter, podia aproveitar o embalo e publicar esse que tem lá a sua semelhança com o personagem principal do Legado de Júpiter. E é isso. Red, a Panini publicou aqui no Brasil, foi numa edição única. É bem, bem curtinha mesmo, parece uma edição, não foi nem encadernado, Lambada Canoa, é realmente uma história bem interessante. Não cheguei a ver o filme. Eles lançaram dois, né? O Red 2, não cheguei a ver o filme, mas... Eu vi, viu? É parecido com... E aí? Ah, mais ou menos, não é muito não, viu? Não é muito legal não, meu. Bonzinho, não é? É meia boca, né? Isso. Boa, Yuri. É isso aí. Eu nem sabia, por que que tem continuação, não, nem pra ter continuação, né? Não tem muito sentido, não. É o elenco, cara, que segura o filme, assim, é só cara famoso, né, meu? Bruce Willis, então não tem... Mas a história é um fiapinho, cara. Bom, antes da minha indicação, eu vou elogiar a indicação do Dãozinho, meu. Porque Tex, cara, ele acertou na mosca, cara. É gibi de velho, feito por velho, com história de um velho, meu. Assim, ele acertou por velho inteiro. Também, né, bicho? É, a maioria dos corolos. É isso mesmo, meu. Tex, assim, eu gosto de Tex, né, meu? Mas eu adoro também, Marcos cara. Vento, cara. Mas Tex é legal, sim. Tá? Minha dica é o seguinte, eu pensei em mudar, falar de um livro, acho que o Luigi leu agora também, meu. A Guerra do Velho, cara, que é uma puta história boa, cara. É um livro bacana pra caramba, assim. É do John Scalzi. Acabou de ser, acho que foi traduzido esse ano agora. E vai ser uma trilogia? Ele tem uma série, é mais que três livros, né? Eu acho que vai continuar assim. Já deve estar, acho que é Brigada. Não lembro o nome da sequência. Você lembra, Luigi, o nome da sequência? Não. Cara, é o melhor sci-fi que eu li esse ano, cara. É, puta que pariu. Livro da porra mesmo, bicho. Meu amigo. Isso eu tô esperando, é só sair a promoção pra eu catar também. Cara, você não consegue parar. Eu li esse livro acho que em três dias, eu acho que uns dois dias. Cara, eu não consegui parar não, cara. É fantástico, sensacional. Não, cara, é assim, ó. Eu peguei, ó. A primeira linha de texto do livro. É, olha só. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Cara, é assim, quando o cara escreve bem, não tem jeito. É, você quer ler depois disso? Pô, como o cara entrou no exército com 75 anos e tal? E a história é muito legal, cara. É muito legal. E usa esses conceitos, assim, do cara ser velho, ter experiência, ter superação. É muito legal, cara. Muito legal. Recomendo, assim, é fácil de ler. Larga a mão de preguiça. Deixa de ler esse Rebirth aí. Lê um livro que é legal. Minha dica é essa. Minha dica vai ser o As Inimigo, um poema de guerra do George Pratt. Saiu em agosto de 95 pela editora Abril. Tá fora de catálogo há muito tempo. A Panini não publicou isso. Essa é um personagem da DC Comics, o As Inimigo. No caso, ele era um ex de guerra da Primeira Guerra Mundial. E, cara, é sensacional essa obra. Acho que é um dos meus quadrinhos favoritos, assim. É top 10 fácil. Ela é, assim, uma conversa entre esse ex inimigo, ele já velhinho, já, na cama de hospital, e um veterano do Vietnã. E eles ficam trocando histórias, relatos das guerras que participaram, sabe? Que ele fala daquele armistício informal que ocorria no Frente Ocidental no Natal de 1914, na Primeira Guerra Mundial. Que era uma trégua entre os soldados alemães e britânicos. Foi fantástico isso aqui. Eu acho que você encontra esse material ainda na estante virtual, assim. Num preço razoável. E num preço não tá ruim não, sabe? Porque é um negócio, eu acho, uma coisa bem curta, sabe? É todo mundo que conhece esse material. Ela foi lançada em um formato graphic novel, com uma capinha que tem um botãozinho, sabe? Cara, é bem... Pô, já... E não foi eu que comprei isso aqui, não. Eu roubei de um primo, meu. eu indico a fase inteira de Jones na Sociedade da Justiça da América. Eu acho que aquilo ali devia ser publicado aqui. Aquilo é muito bom e não sei como até hoje a Panini não publicou. Indico também Reino do Amanhã, porque é uma história maravilhosa e discute essa questão de gerações e heróis idosos, né? Eu ia indicar Terra-X, mas Terra-X não é tão boa como Reino do Amanhã, mas é interessante, bem, bem interessante, eu gosto dela. Então essas são as três indicações que eu coloco. Mas a Panini, ela publicou a Sociedade, acho que até os primeiros números, não foi? Que ela publicou numa Wizard? Publicou, mas publicou avulsa, né? Ah, sim. Ela avulsa, mas eu queria que fosse encadernada, né? Essa fase do Jones, ela foi publicada integralmente pela Panini. Ela, só a fase do Robinson, que a Panini não publicou. Se eu não me engano, ela publicou o primeiro arco, que saiu na Wizard, que o pessoal pedia, e ela, depois de muita insistência, publicou na Wizard o primeiro arco. Mas a continuidade, ela não. Todo o restante da fase do Robinson, a Panini não publicou. Ela já iniciou com a fase que já era só o Jones, que foi o que já era justamente na volta do Gavião Negro, que foi quando colocou no mix da Liga da Justiça. O Jones e o Goya, né? Não é isso? Jones e Goya, exatamente. Isso aí. Isso daí é Sociedade 20, né? Na 20ª edição já. Então acho que ela tem aí uns 14 números, porque o Robinson, acho que ele ficou até edição 5, 6. Então ela tem uns 14 números que realmente não foi publicado aqui no Brasil de jeito nenhum. Isso merece sair tudo encadernado, tanto a fase de Robinson como da fase de Jones, né? É boa a fase, velho. São algumas máculas da Panini, que é essa fase do. Essa sociedade, o início da Sociedade da Justiça, o Starman do James Robinson, a Liga do Morrison, que só saiu o primeiro encadernado. Mas, enfim, vamos continuar pressionando, pedindo. Não vai adiantar muita coisa, mas é o que a gente pode fazer. E vamos ver se a Panini consegue publicar essas edições aqui no Brasil de maneira decente. Vamos encerrar esse nosso podcast. O papo já se estendeu quase 2 horas de programa. E vou agradecer todo mundo, Anderson, Rinaldo, Yuri. Valeu. Vamos para a próxima agora. E até logo, e até a próxima. Até a próxima edição dos 7 Jagunços. Um abraço. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu. Até logo.